Nos últimos 3 anos, a cidade de Uberlândia passou por um processo de reestruturação do trânsito da Avenida Segismundo Pereira. Semáforos foram instalados, lombadas foram construídas e ruas foram remanejadas. Essas mudanças geraram em torno de um outro objetivo: a construção das estações de ônibus da Avenida Segismundo e do Terminal Novo Mundo. As obras tiveram início em junho de 2015 e foram entregues em julho de 2018. Pensado para dar mais rapidez e melhorar o tráfego de passageiros através do sistema BRT, Transporte Rápido de Ônibus, o Corredor Segismundo liga o setor leste de Uberlândia à região central da cidade. São 6 quilômetros de extensão com 11 estações que conectam a Avenida Segismundo à Avenida João Naves de Ávila. No total, 10 bairros são atendidos e mais de 50 mil usuários beneficiados diretamente com os serviços de transporte público, que ligam o Terminal Novo Mundo ao Terminal Central. Obras como essa precisam de um planejamento urbano para acontecer. O professor Tiago Silva, mestre em Engenharia Civil na área de Engenharia Urbana na linha de Planejamento e Operações de Transportes pela Universidade Federal de Uberlândia, detalhou como acontece o planejamento neste caso. Deveria ser feito um estudo antes da obra, um levantamento de todos os dados, pessoas, moradores, para entender o comportamento das pessoas que vão ser afetadas diretamente com isso, o comércio vai ser valorizado, vai começar a desenvolver. Então tudo isso, todos esses impactos de uma simples obra de infraestrutura tem que ser levantados antes. Outras mudanças sentidas de imediato foram a divisão da Avenida Segismundo Pereira em 3 vias para veículos: uma para ônibus, outra para carros e a terceira para estacionamento. E a mudança de sentido de algumas vias nos cruzamentos com as avenidas Ana Godoy de Souza e Belarmino Cota Pacheco. Desde a sua inauguração, os corredores da Segismundo geram discussões. As opiniões de comerciantes, moradores e estudantes divergem no assunto. Alguns apresentam argumentos a favor, enquanto outros são contrários às mudanças feitas. Gustavo Pedrosa, que cursa Geografia na UFO, veio de Guarda-Mor e mora há 6 anos em Uberlândia. Ele faz boas observações sobre a renovação no sistema de transporte público. Que comparado a outras cidades, né, embora o sistema público de transporte aqui de Uberlândia ainda tenha muito a ser feito, muito a melhorar, ainda está no paraíso. Por exemplo, para eu me deslocar até o trabalho, eu gasto aí em torno de 40, 45 minutos no horário de pico, né, saindo de casa aí 6h25, pegando ônibus até 6h30, 7h10, 7h15, eu já estou no meu trabalho. Então, facilitou bastante, né? Matheus André Gomes, natural da cidade, reside no bairro Santa Mônica e concilia sua rotina com a faculdade de design e o trabalho. Segundo ele, mudanças mais profundas foram sentidas no bairro. Eu acho que essas mudanças que fizeram na Segismundo e em outras ruas e as obras das estações possam até querer melhorar o trânsito, mas até agora eu não vi que melhorou tanto assim. Eu pego ônibus todo dia para ir para a faculdade, para o trabalho, né? E eu percebi que teve uma mudança grande no movimento do bairro. Na Ana Godoy, no Belarmino, tá passando carro toda hora e sem parar, enquanto que na Segismundo você já vê um trânsito mais tranquilo. E sobre os ônibus, eu senti que passavam mais ônibus, né? Eles passavam mais rápido antes das estações do que agora. Parece que diminuíram linhas, né? E no horário de pico vem todos lotados. Jaime Oliveira, gerente da loja Macfac, também no bairro Santa Mônica, observou uma queda significativa no número de vendas desde o início das alterações feitas na Segismundo. A gente percebeu uma diferença de pelo menos uns 10%, que diminuiu o movimento da avenida, principalmente veículos, né? O pessoal está migrando para as avenidas Ana Godoy e para a Avenida Belarmino Cota Pacheco. Agora, quando inaugurou a estação, vamos dizer assim, a avenida já estava meio morta mesmo, não fez diferença não. Mas desde que começou as obras, diminuiu o movimento. E principalmente quando as obras ela passa na frente da loja, aí diminuiu bastante. A CETRAN foi procurada para responder aos questionamentos sobre aumento ou diminuição de trânsito na Avenida Segismundo e nas adjacentes, Ana Godoy e Belarmino, e sobre o comércio na região. Segundo Alisson Roberto, agente de trânsito, ainda é cedo para dizer qualquer coisa sobre o assunto. Sobre a mudança na Avenida Segismundo Pereira, eu mesmo não tenho como te falar o que repercutiu até então. Primeiro porque tem pouco tempo, né? Agora, no trânsito mesmo, a gente precisa de mais tempo para ver como está fluindo, né? Se vai ser necessário fazer outra mudança, né? E a Secretaria de Trânsito verifica os dados, talvez até pesquisa sobre. Segundo com os dados referentes a mercado, comércio, isso aí seria mais com os comerciantes. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Uberlândia não confirmou qualquer informação sobre aumento ou diminuição na linha dos ônibus que passam pelo corredor Segismundo. Em relação ao fluxo de trânsito da Avenida Segismundo, o órgão se posicionou dizendo que o sistema de transportes é dinâmico e está sendo acompanhado diariamente por técnicos do município. Um sistema de zona verde foi implementado para aumentar a fluidez do trajeto. Vale lembrar que o corredor da Avenida Segismundo Pereira faz parte de um pacote de obras de infraestrutura e mobilidade urbana na ordem de 140 milhões já aprovados. Entre os investimentos, 60 estações de embarque e desembarque, 4 terminais, Novo Mundo, Luizotti de Freitas, Jardins e Universitário, e a construção de 5 corredores de ônibus, além do citado, haverão outros nas avenidas José Fonseca e Silva, Getúlio Vargas, João Pessoa e Nicomedes Alves dos Santos. Os projetos datam da segunda administração de Odelmo Leão, em 2011. Passaram pelo governo Gilmar Machado, quando foi iniciado o corredor da Segismundo, e fazem parte do programa federal Avançar. João Pedro Rabelo, para a Rádio IN.